Capítulo 12: As Artes Domésticas. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem boas donas de casa. Tito 2, 4 e 5. Domesticidade é uma devoção ao lar e à vida em família. Quão poucas mulheres em nossos dias entendem esse conceito, mas as mulheres cristãs podem abraçar o chamado à vida doméstica. Esse é o nosso território e, em certo sentido, nós cristãs o dominamos. A mulher incrédula não pode experimentar a plenitude de alegria que há em pertencer a um lar para a glória de Deus. A incrédula pode esforçar para fazer tarefas domésticas, mas ela não pode desfrutar do lar debaixo da bênção de Deus. Deus criou o casamento, criou o lar. Delegou a administração do lar à esposa e nos deu o desejo e a habilidade de imitá-lo, criando, entre aspas, um ambiente afável para nossa família e nosso lar. As artes domésticas estão rapidamente se tornando obsoletas. Quantas mulheres sabem preparar alguma coisa além de comida de micro-ondas? As mulheres estão ocupadas demais no escritório para assar um pão ou cuidar do preparo das refeições. Simplesmente não existe essa coisa de supermãe. Ela tem de fazer uma escolha: irá administrar seu lar ou trabalhar tempo integral fora de casa? É impossível fazer as duas coisas por muito tempo. E a vida doméstica é um compromisso de longo prazo, com benefícios e bênçãos de longo prazo. Esposas e mães cristãs devem ver a domesticidade como seu dever e chamado, não como uma opção. Se olharmos para Provérbios 31, ou considerarmos o que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais jovens em Tito, é claro na Escritura que a domesticidade é aquilo para o que as mulheres são chamadas e preparadas desde a criação. Quando abraçamos nosso chamado, florescemos e encontramos alegria na obediência. Deus não nos deixa sem direção. Ele nos comissiona para fazer aquilo que Ele nos chama para fazer, e Ele concede a graça que nos capacita a obedecer. Nosso lar é um microcosmo que deve espelhar a ordem que há na igreja, na comunidade, no país. Obviamente, uma igreja cheia de lares desordenados será uma igreja desordenada. Devemos ver que aquilo que fazemos em nosso lar tem consequências muito importantes na igreja. Isso deve ajudar a nos inspirar a trabalhar duro em nosso lar para torná-lo um membro saudável do reino de Cristo na terra. Quais são as artes domésticas? Além de criar filhos, elas incluem culinária, limpeza, costura, jardinagem e decoração. Essas são categorias óbvias, mas a vida cristã no lar também inclui muitas outras áreas, tais como pequenos reparos, pintura, hospitalidade, floricultura, etc. Muitas mães ficam desesperadas quando o assunto envolve, por exemplo, culinária, e se perguntam como podem ensinar as filhas a serem do lar quando nem elas mesmas o são. É essencial que aprendamos a fim de repassar essas coisas adiante. A glória da imagem em Tito, na qual as mulheres mais velhas ensinam às mais novas, é que muita sabedoria é passada adiante de geração em geração, preservando importantes informações e ajudando a estabelecer futuras gerações em seus chamados. Sendo a mesma uma metáfora bíblica central para a comunhão, é essencial que as mães aprendam a cozinhar boa comida e aprendam a colocá-la sobre a mesa de um modo maravilhoso. As mulheres cristãs, entre todas as mulheres na terra, deveriam gloriar-se nas porcelanas chinesas e nos cristais e nas toalhas de mesa e nos arranjos de flores. Por quê? Porque essa é uma imagem da comunhão que temos na mesa de Cristo. Como a mesa dele estará posta? de modo mais adorável do que qualquer outra que possamos imaginar. Mesmo se você tiver uma renda muito pequena, você pode ter uma bonita mesa. Faça alguns guardanapos de pano, se achar necessário. Esse é um bom primeiro projeto de costura. Ou encontre alguns à venda em algum lugar. Se gasta muito pouco para lavá-los, guardanapos de papel custam dinheiro e nós simplesmente os jogamos fora. Guarde vasos que você possa usar para colocar flores. Compre livros de culinária que possam ajudá-la a aprender algumas receitas simples. E é claro, não se prive de pedir ajuda. Talvez você ou suas filhas possam ter algumas aulas de culinária de uma cozinheira experiente de sua igreja em troca de cuidar um pouco dos filhos dela ou algo assim. A hora da refeição é a mais importante do dia. As mães deveriam dedicar um bom tempo e planejamento a esse acontecimento. Com certa frequência, nós subestimamos o esforço para se colocar uma maravilhosa refeição sobre a mesa. Exige planejar o cardápio, comprar os ingredientes, preparar a comida, servi-la e limpar a bagunça. Fazer tudo isso com regularidade exige habilidades no gerenciamento do tempo. Sem algum planejamento e compras semanais, as refeições serão irregulares e aleatórias. Em seguida, vem a limpeza. Embora não seja, como alguns pensam, um versículo bíblico, esse ditado é uma verdade. A piedade é irmã da pureza. Isso pode soar simplório, mas há realmente muito a ser aprendido acerca da limpeza eficiente. Novamente, os cristãos, dentre todas as pessoas, devem ser o povo mais limpo, corpo e alma, e ter os lares mais limpos da terra. Por quê? Porque nós mesmos fomos lavados e entendemos a conexão entre espírito limpo e casa limpa. Um dos sinais de saúde espiritual em um lar é ter chão, banheiro, cozinha, lençóis e guarda-roupas limpos. Mas isso também inclui roupas e crianças limpas. Manter limpo o nosso lar deve ser tão importante quanto alimentar nossa família. Não é algo opcional. Se a sua casa é suja, você está ensinando aos seus filhos que pessoas limpas devem se sentir confortáveis em um ambiente sujo. Isso simplesmente não é verdade. Um lar desordenado surge de uma alma desordenada. Nosso lar sempre reflete quem somos por dentro. Olhe em volta para a sua casa. Ela está dizendo a verdade sobre você ou está contando uma mentira? Disponha-se ao trabalho e mantenha limpo o seu lar. Isso significa mais do que organização. Organização é algo bom, mas não é necessariamente limpeza. Devemos manter nossa família com roupas limpas e devemos manter nossos filhos limpos. Isso significa banhos diários e pilhas de roupa, lavando, passando, etc. Mandar seus filhos, ou você mesma, não importa, com camisas faltando botões ou manchadas ou calças rasgadas é um sinal de má administração do lar. Cuidar das roupas que os membros da casa usam também é um sinal de boa administração do lar. Crianças pequenas que não são levadas para tomar banho não são amadas, porque no fim das contas, dar banho nas crianças é uma das muitas maneiras de amá-las. O povo de Deus deve ser um povo limpo por dentro e por fora. Obviamente, o objetivo é ensiná-los a tomar banho e cuidar da higiene pessoal sozinhos, reparar as próprias roupas, arrumar o próprio guarda-roupa e ajudar a manter o resto da casa em ordem. Quando cuidamos do nosso lar e tudo o que nele há, devemos fazê-lo com a consciência da correlação entre o nosso trabalho de limpeza e a obra de limpeza que Deus opera em nós. Isso irá nos ajudar a ver a boa obra que estamos fazendo, de modo que não nos cansaremos dela. Costura, jardinagem, decoração, essas são outras áreas da domesticidade nas quais as mulheres podem exercer domínio em seu lar para a glória de Deus. Mas essas coisas são secundárias em relação ao cuidado da casa, alimentação e criação de filhos. Nossas filhas não estão preparadas para o casamento até que tenham alguma experiência e prática em todas essas áreas. Repito, As mulheres mais velhas na igreja local são recursos maravilhosos para o conhecimento em todas essas e ainda outras áreas. Aprendi muitas coisas com as mulheres mais velhas em nossa igreja. Certa irmã me ensinou a fazer doces e pudins quando meu filho mais novo ainda era um bebê. Outra me deu muitas dicas de decoração e como planejar um casamento. Outras me ensinaram sobre hospitalidade e culinária. E é claro, minha querida mãe me ensinou mais do que todas elas juntas. Ela desfrutou de cada aspecto da vida no lar e me ensinou, e ainda ensina, com amor paciente a cozinhar. Eu ainda tenho meu primeiro livro de receitas, decorar, etc. Ela também ensinou minhas filhas e às suas outras netas muitas coisas nas artes domésticas. Não precisamos ser tão rápidas em consultar revistas ou programas de TV para buscar ajuda nessas áreas quando temos um tesouro de criatividade e experiência em nossa mãe ou em outras mulheres na igreja ou na comunidade. Muitas dessas mulheres mais velhas adorariam que alguém lhe pedisse ajuda nessas coisas. Tenho estimulado as jovens universitárias em nossa igreja a serem boas donas de casa. E tem sido muito empolgante e gratificante ver os resultados. Minha filha aprendeu a fazer renda com uma senhora de 94 anos, e desde então ela tem ensinado a várias amigas. Esses tipos de arte estão se extinguindo rapidamente. Nos estudos semanais com as irmãs universitárias, tenho pedido que tragam trabalhos manuais. Algumas trazem peças bordadas, outras de decoração e afins. É um grupo realmente impressionante. Uma dessas jovens comentou que nessa comunidade parece que quanto mais uma garota recebe educação formal, mais afeita à vida do lar ela se torna. Essa observação foi uma grande bênção para mim, porque não queremos que as meninas se formem para abandonar sua vocação. Pelo contrário, queremos que a formação educacional prepare todas elas para que sejam mulheres ainda mais apegadas ao lar. As mães têm o dever de amar a vida doméstica e tudo o que isso inclui. Devemos aprender a ser excelentes em todas essas coisas para que possamos ensinar nossas filhas, bem como as mulheres mais jovens na igreja, a amarem as artes domésticas.